Houston 3520 para o táxi, estamos com 142, 142 a bordo. A autonomia de 2 horas e 40 minutos, Altana Recife. Autorizado, estamos pronto para a decolagem 3520. Decolagem, pistão no 0050 graus, 612 é nóis, TAM 3520. A linha e decola da 10, TAM 3520. 0, decolada 58, controle 19, 35, bom voo. 1935, muito obrigado, bom trabalho. Estou em Salvador, 3520, bom dia. Bom dia, 3520, contato radar vigilante, supra nível 190, sai da PUCA. PUCA, é, estou confirmando, 19150. Foi o trato no nível 150, autorizado nível 150 e pode voar no Pro de Aracaju. Beleza, 150 com o controle voando Aracaju, obrigado. Recife, desculpe, Salvador, Abjet 6746, sente da informação, Charlie. 6746, sendo identificação para o DNDB Salvador, desce para 2000 pés, ajuste no 007. Pro DNDB Salvador, é, descendo para 10.000 pés, 1017, desculpa, 7.000 pés, e... Pode repetir as instruções, por favor? Para 2.000 pés, ajuste no 007 na prova do NDB Salvador. Procedimento previsto NDB para pista 17. Bem, obrigado. 2.000 pés, 1.000 e 7 é o tráfego número 1, descendo para 2.000? É o único. Entendi. Voar na proa 065 para depois bloqueio e afastamento. Estou autorizado. Pode fazer o procedimento a critério. Ok, obrigado. executar o procedimento das naves pra lá pra Aracaju, pra Uno Uno? Afirmativo. Então vou na produção do Alfa Romeo 363. Obrigado, Alfa Romeo 363, 3520. Salvador, 3520, atinge, mantém nível 150. Sente. Reporte passando aí através de Conde ou no ideal de descida. Caramba. Houston 3520, ponto de dados descida. Houston 3520, desce para nível 100. Montana 3520. Salvador, se seu desce está terminado, chame controle Aracaju na frequência 120.3. 3520, chama Aracaju 203, muito obrigado, muito bom dia. Bom dia, senhor, até a próxima. Até. Autorizado procedimento NDB para pista 17, informe no afastamento. Comandante, afastamento, autorizado procedimento NDB 17, 6746. Bravo, prossiga. Bom dia, senhor. Bianchi Bravo está no pátio 3, posição 4. Agora, se autorização para isso, motor em marcha lenta, giro para aéreo está ciente. Estou ciente do giro de motor em marcha lenta, informe término. Alfa Yankee Charlie. Vai iniciar o afastamento 6746. Excelente, 6746. Reporte na aproximação final com o campo à vista. Pois agora. 1746, aproximação final, baixado e travado, pista 17. 5 milhas e meia da cabeceira, já tem a cabeceira vista? Afirmo. Chame Torre Salvador, 1 no norte, decimal 6, tem um bom pouso. Muito bem, boa noite. Boa noite, Webjet 6746, final, baixar travado, 1 no 7. 6746, livre pouso, pista 1 no 7, o vento é 060 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 1 no 7, Webjet 6746. Pouso para o 6746? Positivo, permanece 060 graus, 8 nós. Obrigado. Solo aos 19, taxia via Lima, ingressando pátio 1 no portão meia dúzia. Lima, pátio 1 no portão meia dúzia, 6746.